Um homem como Colin Powell, de raça mista e características físicas intermediárias, não é descrito como branco por alguns observadores e como negro por outros. Uma diminuta minoria o descreveria como mestiço. Todos os demais, sem exceção, classificariam Powell como negro. E o mesmo vale para quem quiser que apresente o menor vestígio de descendência africana, mesmo que sua porcentagem de ancestrais europeus seja esmagadora. Ninguém caracterizará Colin Powell como branco, a menos que esteja tentando defender um argumento político recorrendo ao próprio fato de esse termo colidir com as expectativas dos ouvintes. Uma técnica útil chamada correlação interobservador é uma medida usada frequentemente pela ciência a fim de estabelecer a existência de uma base confiável para avaliação, mesmo que ninguém seja capaz de apontar com precisão qual é essa base. Para o caso que estamos analisando, o fundamento lógico é: podemos não saber como as pessoas decidem se uma pessoa é negra ou branca, e espero ter demonstrado que isso não ocorre porque elas sejam negras ou brancas. Mas tem de haver algum tipo de critério confiável espreitando por detrás disso, já que quaisquer dois juízes escolhidos ao acaso chegariam à mesma decisão. O fato de que a correlação interobservador permanece elevada, mesmo em um enorme espectro de interraças, é um testemunho marcante de algo suficientemente arraigado na psicologia humana. Quando se sustenta transculturalmente, lembra o que os antropólogos descobriram sobre a percepção das cores. Os físicos não dizem que o arco-íris do vermelho para o laranja, amarelo, verde, azul e violeta é um simples contínuo de comprimentos de onda. É a biologia e/ou a psicologia, e não a física, que destaca determinados comprimentos de onda referenciais ao longo do espectro físico para tratamento e nomeação especiais. O azul tem um nome, o verde tem um nome, o azul-verde não. A interessante descoberta dos experimentos dos antropólogos, aliás, contradizendo algumas influentes teorias antropológicas, é que existe uma substancial concordância quanto a esses nomes em diferentes culturas. Parece que temos o mesmo tipo de concordâncias quanto às avaliações de raça, e ela pode revelar-se ainda mais forte e mais clara do que para o arco-íris. Como eu já disse, os zoólogos definem espécies como um grupo cujos membros se intercruzam em condições naturais, livres na natureza. Não vale se eles se cruzarem em zoológicos, se for preciso fazer inseminação artificial ou se enganarmos famas de gafanhotos com machos que cantam numa gaiola, mesmo se a prole resultante for fértil. Poderíamos até questionar se essa é de fato a única definição bem fundamentada de espécie, mas é a que a maioria dos biólogos usa. No entanto, se quisermos aplicar essa definição aos humanos, existe uma dificuldade singular. Como distinguir as condições naturais das artificiais para o intercruzamento? Essa não é uma questão fácil de responder. Hoje, todos os humanos sobreviventes são indubitavelmente classificados da mesma espécie e, de fato, eles se intercruzam sem problemas. No entanto, lembremos, o critério é se eles escolhem fazê-lo sob condições naturais. Quais são as condições naturais para os humanos? Será que elas ainda existem? Se em tempos remotos, assim como agora, duas tribos vizinhas tinham religiões distintas, línguas diferentes, hábitos alimentares díspares, tradições culturais discrepantes e viviam em guerra uma com a outra? Se em cada tribo as pessoas eram criadas para acreditar que os da outra tribo eram animais sub-humanos, como até hoje acontece? Se suas religiões ensinavam que qualquer possível pretendente da outra tribo era tabu ou impuro, não poderia haver intercruzamento. Contudo, anatomicamente, assim como geneticamente, eles poderiam ser iguais uns aos outros, e bastaria apenas uma mudança de religião ou de outros costumes para romper as barreiras ao intercruzamento. Como então alguém poderia tentar aplicar o critério de intercruzamento aos humanos? Se o Corticus bruneus e o Cebu tullus são separados como duas espécies distintas de gafanhoto, porque preferem não se cruzar, embora fisicamente pudessem fazê-lo, poderiam os humanos, ao menos nos tempos remotos da exclusividade tribal, ter tido então separados dessa mesma forma? O Corticus bruneus e o Cebu tullus, lembremos, são idênticos em todos os aspectos detectáveis, com exceção dos cantos. E quando são, facilmente, persuadidos a hibridizar, a prole resultante é fértil. Não importa o que possamos pensar como observadores de aparências superficiais, a espécie humana é hoje, para um geneticista, especialmente uniforme. Considerando a variação genética que a população humana possui, podemos medir a fração que está associada aos agrupamentos regionais que denominamos raças. E constatamos que essa fração é uma porcentagem pequena do total, entre 6 e 15%, dependendo de como ela é medida, muito menor do que em muitas outras espécies nas quais foram distinguidas raças. Assim, os geneticistas concluem que a raça não é um aspecto importante de uma pessoa. Há outros modos de dizer isso. Se todos os humanos fossem exterminados, com exceção de uma única raça situada em uma região específica, a grande maioria da variação genética na espécie humana seria preservada. Isso não é intuitivamente óbvio e pode surpreender algumas pessoas. Se as afirmações relacionadas às raças fossem tão informativas quanto pensava a maioria dos vitorianos, por exemplo, sem dúvida seria preciso preservar uma boa amostra de todas as diversas raças para preservar a maior parte das variações na espécie humana. Mas isso não ocorre. Essa constatação certamente surpreenderia os biólogos vitorianos, que, com raras exceções, viam a humanidade por um prisma racial. Suas atitudes persistiram no século XX. Hitler não foi nada original quando adquiriu o poder de transformar ideias racistas em política de governo. Muitos outros, não só na Alemanha, tiveram as mesmas ideias, mas faltou-lhes o poder. Já citei a visão de H.G. Wells sobre sua nova república, Anticipations 1902, e torno a fazê-lo porque ela é um salutar lembrete de como, apenas um século atrás, um eminente intelectual britânico, considerado em sua época um homem progressista e de tendências esquerdistas, poderia dizer coisas tão chocantes e mal ser notado por isso. E como a nova república tratará as raças inferiores? Como irá lidar com os negros, os amarelos, os judeus? Os enxames de negros, pardos, brancos maculados e amarelos que não se coadunam com as novas necessidades de eficiência. Bem, o mundo é o mundo e não uma instituição de caridade, e suponho que eles terão de desaparecer. E o sistema ético desses homens da nova república, o sistema ético que dominará o Estado mundial, será moldado primariamente para favorecer a procriação do que é bom e eficiente e belo na humanidade. Corpos belos e fortes, mentes lúcidas e poderosas. E o método que a natureza seguiu até agora na moldagem do mundo, impedindo que fraqueza propague fraqueza, é a morte. Os homens da nova república terão um ideal que fará valer a pena a mortandade. Suponho que devemos nos alentar com a mudança operada em nossas atitudes durante o século decorrido desde então. Talvez, em um sentido negativo, possamos dar a Hitler algum crédito por isso, já que ninguém quer ser pego dizendo o mesmo que ele disse. Mas eu me pergunto se os nossos sucessores, no século XXII, não citarão horrorizados aquilo que hoje dizemos. Algo relacionado ao tratamento que dispensamos às outras espécies, talvez. Mas isso foi uma digressão. Estávamos tratando do nível incomumente alto de uniformidades genéticas na espécie humana, apesar das aparências superficiais. Se compararmos moléculas de proteínas do sangue ou se sequenciarmos os próprios genes, constataremos que existe menos diferença entre dois humanos quaisquer vivendo em qualquer parte do mundo do que a encontrada entre dois chimpanzés africanos. Podemos explicar essa uniformidade humana supondo que nossos ancestrais, mas não os chimpanzés, passaram por um gargalo genético não muito tempo atrás. A população ficou reduzida a um pequeno número, beirou a extinção, mas recobrou-se por um tris. Há indícios de um tremendo gargalo, talvez uma queda na população para 15 mil pessoas há cerca de 70 mil anos, causado por um inverno vulcânico de 6 anos, seguido por uma época glacial milenar. Como os filhos do Noé no mito, nós somos todos descendentes dessa diminuta população, e é por isso que somos tão geneticamente uniformes. Indivíduos semelhantes, de uma uniformidade genética ainda maior, sugerem que os guepardos passaram por um gargalo ainda mais estreito em tempos mais recentes, por volta da última idade do gelo. Há quem possa achar insatisfatória a prova da genética bioquímica, porque ela parece não se encaixar na experiência cotidiana. Ao contrário dos guepardos, nós não parecemos uniformes. Asterisco. Uma parte. Os guepardos também não parecem, mas as panteras negras, outrora consideradas uma espécie distinta, diferem dos guepardos pintalgados em um único loco genético. Fim da leitura de asterisco. Noruegueses, japoneses e zulus parecem tremendamente diferentes entre si. Mesmo com a maior boa vontade do mundo, é difícil acreditar intuitivamente no fato de que é a verdade. Eles são realmente mais parecidos do que três chimpanzés, que aos nossos olhos se afiguram muito mais semelhantes. Trata-se, obviamente, de uma questão politicamente delicada e foi satirizada por um pesquisador médico da África Ocidental em um encontro de cerca de 20 cientistas do qual participei. No início da conferência, o presidente pediu que cada um de nós se apresentasse. O africano, que era o único negro à mesa, e ele era negro mesmo, ao contrário de muitos afro-americanos, estava de gravata vermelha e concluiu sua apresentação com um gracejo. Será fácil vocês se lembrarem de mim, sou o da gravata vermelha. Esse foi seu jeito bem-humorado de zombar do modo como as pessoas fazem de tudo para fingir que não notam as diferenças raciais. Se não me engano, o grupo Monty Python tem um quadro cômico mais ou menos nessa linha. Contudo, não podemos desconsiderar as diferenças genéticas iniciadoras, de que apesar das aparências em contrário, nós de fato somos uma espécie incomumente uniforme. Qual será a resolução para o evidente conflito entre aparência e realidade medida? Está provado que se medirmos a variação total da espécie humana e então dividirmos essa variação em um componente interracial e um componente intrarracial, o interracial terá uma fração muito pequena do total. A maior parte da variação entre os humanos encontra-se no âmbito de cada raça, tanto quanto entre uma raça e outra. Apenas uma pequena mistura de variação extra distingue as raças umas das outras. Tudo isso é correto. O que não é correto é a inferência de que, portanto, raça é um conceito sem sentido. Esse argumento foi claramente comprovado pelo ilustre geneticista A.W.F. Edwards de Cambridge em um artigo recente intitulado Human Genetic Diversity, Levitin's Fallacy. Levitin é um geneticista igualmente ilustre de Cambridge, Massachusetts, conhecido pela força de suas convicções políticas e por sua fraqueza de querer impingi-las à ciência em todas as oportunidades possíveis. As ideias de Levitin sobre a raça tornaram-se uma ortodoxia quase universal nos círculos científicos. Em um célebre artigo de 1972, ele escreveu: "Está claro que nossa percepção de diferenças relativamente grandes entre raças e subgrupos humanos, comparadas à variação dentro desses grupos, é com efeito uma percepção tendenciosa e que, com base em diferenças genéticas aleatoriamente escolhidas, as raças e populações humanas são extraordinariamente semelhantes umas às outras, sendo a maior parte da variação humana devida a diferenças entre os indivíduos." Esse é o argumento que aceitei acima, o que não surpreende, já que o que escrevi baseia-se muito em Levitin. Mas vejamos como ele prossegue. A classificação racial humana não tem valor social e é inegavelmente destrutiva para as relações sociais e humanas. Como agora se considera que essa classificação racial praticamente não tem significância genética ou taxonômica, nenhuma justificativa pode ser dada em favor de sua continuidade. Todos nós podemos concordar tranquilamente em que a classificação racial dos humanos não tem valor social e é inegavelmente destrutiva para as relações sociais e humanas. Essa é uma das razões da minha objeção a assinalar alternativas em formulários e a discriminação nas seleções de emprego. Mas isso não significa que raça praticamente não tem significância genética ou taxonômica. É isso que Edwards está querendo dizer, e sua argumentação é que, por menor que seja a parcela racial na variação total, se as características raciais que existem forem altamente correlacionadas com outras características raciais, elas são, por definição, informativas e, portanto, têm significância taxonômica. Informativas têm aqui uma acepção bem precisa. Uma afirmação informativa é aquela que nos diz algo que desconhecíamos. O teor de informação existente em uma afirmação é medido pelo quanto ela reduz a incerteza prévia. Por sua vez, a redução na incerteza prévia é medida com base na mudança das probabilidades. Isso nos dá um modo de tornar matematicamente preciso o conteúdo informativo de uma mensagem, mas não precisamos nos incomodar com isso. Asterisco. O próprio Levitin, a propósito, foi um dos primeiros biólogos a usar a teoria da informação e ele o fez em seu artigo sobre as raças, mas com um propósito diferente. Ele a usou como uma estatística conveniente para medir a diversidade. Fim da leitura de asterisco.